Fecheiro 13, capítulo 40. Seguiram-se semanas complicadas. Pensei muitas vezes que se o meu organismo não tivesse reagido com uma naturalidade tão feliz à gravidez, se me tivesse visto no estado de contínuo sofrimento físico de Lila, não teria aguentado. A minha editora, depois de muito resistir, publicou finalmente a coletânea de ensaios de Nino e eu, continuando a imitar a Adele, apesar das nossas péssimas relações, encarreguei-me de andar atrás das poucas pessoas de prestígio que conhecia para que falassem disso nos jornais e também das muitas das imensas pessoas que ele conhecia, mas às quais, por orgulho, se recusava a telefonar. Na mesma altura também saiu o livro de Pietro e ele próprio me trouxe assim que veio a Nápoles ver as filhas. Aguardou, ansioso, que eu lesse a dedicatória embaraçosa à Helena que me ensinou a amar com dor. Ambos nos emocionamos. Convidou-me para uma festa em sua honra, em Florença. Tive de ir, pelo menos para lhe levar as filhas. Mas por causa desse acontecimento, fui obrigada não só a enfrentar a aberta hostilidade dos meus sogros, como também, antes e depois, o nervosismo de Nino, que tinha ciúmes de qualquer contacto meu com Pietro, estava zangado por causa da dedicatória e sorumbático, porque eu lhe dissera que o livro do meu ex-marido era excelente e se falava dele dentro e fora do mundo académico com grande respeito, e descontente ainda porque o seu livro estava a passar completamente despercebido. Como a nossa relação me esgotava e quantas insídias se ocultavam em cada gesto, em cada frase que eu pronunciava ou que ele pronunciava. Não queria sequer ouvir o nome de Pietro. Ficava carrancudo se eu recordava Franco e cheio de ciúmes se eu me ria muito com qualquer amigo seu, mas achava absolutamente normal repartir-se entre mim e a mulher. Encontrei duas vezes na Via Filangieri com Eleonora e os dois filhos. Da primeira vez fingiram não me ver, seguiram caminho. Da segunda, plantei-me em frente dos dois, alegre, disse algumas palavras, fazendo referência à minha gravidez, embora não se notasse, e fui-me embora com o coração a bater-me na garganta e uma grande raiva. Como ele depois me censurou por aquilo, a que chamou atitudes inutilmente provocatórias, discutimos. Não lhe disse que tu és o pai, disse apenas que estou grávida. Pulo fora de casa, voltei a acolhê-lo. Nesses momentos vi-me de repente tal como era, submissa, sempre disposta a fazer o que ele queria, tendo cuidado de não me exceder para não lhe causar problemas e não lhe desagradar. Desperdiçava o meu tempo a cozinhar para ele, a lavar a roupa suja que deixava pela casa, a ouvir contar todas as suas dificuldades na universidade e nos muitos cargos que ia acumulando, graças ao clima de simpatia que o rodeava e aos pequenos poderes do sogro. Recebia-o sempre com alegria. Queria que ele estivesse melhor na minha casa do que na outra. Queria que ele repousasse, que se abrisse. Internecia-me porque ele estava sempre carregado de responsabilidades. Chegava mesmo a perguntar-me se por acaso Eleonora não o amaria mais do que eu, uma vez que ela aceitava todas as afrontas desde que sentisse que ele ainda era seu. Mas às vezes não aguentava mais e gritava-lhe, correndo o risco de as meninas ouvirem: Quem sou eu para ti? Explica-me. Porque me encontro nesta cidade, porque te espero todas as noites, porque tolero esta situação. Nesses momentos assustava-se e suplicava-me que me acalmasse. Provavelmente foi para me demonstrar que eu apenas era sua mulher. E Eleonora não tinha qualquer importância na sua vida, que quis de facto levar-me, um domingo, a almoçar em casa dos pais, na casa da Via Nazionale. Não fui capaz de lhe dizer que não. O dia passou devagar e num clima afetuoso. Lídia, a mãe de Nino, era agora uma velha, gasta pelo sofrimento. Os seus olhos pareciam aterrorizados, não pelo mundo exterior, mas por uma ameaça que sentia no peito. Quanto a Pino, Clélia e Ciro, que eu conhecera crianças, já eram adultos. Uns estudavam, outros trabalhavam. Clélia casara-se havia pouco tempo. Daí a pouco chegaram Marisa e Alfonso com os filhos e começámos a almoçar. Havia imensos pratos. Comemos desde as 2 da tarde até às 6, numa atmosfera de alegria forçada, mas também de afeto sincero. Lídia, sobretudo, tratou-me como se eu fosse a sua verdadeira nora. Quis que me sentasse ao lado dela, fez grandes elogios às minhas filhas e congratulou-se pelo bebé que eu trazia no ventre. Naturalmente, a única fonte de tensão foi Donato. Vê-lo, passados 20 anos, fez-me muita impressão. Trazia um casaco de quarto azul escuro, os pés enfiados numas pantufas castanhas. Parecia que encolhera em altura e alargara. Agitava sem parar as mãos sapudas, com as manchas escuras da velhice, e um arco escuro de porcaria debaixo das unhas. A cara parecia que lhe estava larga em relação aos ossos. O olhar era opaco. Cobria o crânio calvo com meia dúzia de cabelos pintados, de uma cor vagamente parecida com o vermelho, e sorria, mostrando os espaços vazios dos dentes que lhe faltavam. A princípio, tentou assumir os antigos ares de homem do mundo. Olhou-me para o peito várias vezes, pronunciou frases insinuantes. Depois começou a lamentar-se. Já ninguém sabe estar no seu lugar. Os 10 mandamentos foram abolidos. As mulheres, quem é que as segura? É tudo um bordel. Mas os filhos fizeram-no calar. Puseram-no de parte. Calou-se. Depois do almoço, puxou para um canto o Alfonso, tão fino, tão delicado, tão belo aos meus olhos como Lila, mais ainda do que ela, para dar largas com ele à sua mania de ser o centro das atenções. De vez em quando olhava incrédula para aquele homem velho e pensava: não é possível que eu, rapariguinha ainda, nos Maronti, tenha estado com este homem sórdido. Não pode ter acontecido de verdade. Meu Deus, olhem para ele, calvo, desmazelado, de olhares obscenos, ao pé do meu companheiro de carteira de secundário, tão voluptuosamente feminino, uma jovem mulher em traje masculino. E eu, na mesma sala que ele, tão diferente da eu de Ischia. Que tempo é este, agora? Que tempo foi, então? A certa altura, Donato chamou-me. Disse com delicadeza: Lenu. E também Alfonso insistiu com um gesto, com um olhar, para que eu me aproximasse. Fui contrariada até àquele canto. Donato começou a elogiar-me em voz alta, como se estivesse a falar para um auditório enorme. Esta mulher é uma grande estudiosa. Uma escritora como não há igual, em parte alguma do mundo. Tenho orgulho em tê-la conhecido em rapariga. Em Ischia, quando foi veranear na nossa companhia e ainda era uma menina, descobriu a literatura, interessando-se pelos meus pobres versos. Lia o meu livro antes de adormecer. Não é verdade, Lenu? Olhou-me, hesitante, subitamente súplice. Pedia-me com os olhos que eu lhe confirmasse o papel que as suas palavras haviam tido na minha vocação literária. E eu disse: sim, é verdade. Em miúda não podia crer que conhecia pessoalmente alguém que escrevera um livro de poemas e que até publicava os seus pensamentos nos jornais. Agradeci-lhe a recensão que uma dúzia de anos antes dedicara ao meu livro de estreia. Disse que me fora muito útil. E Donato fez-se vermelho de alegria. Subiu às alturas. Começou a enaltecer-se e ao mesmo tempo a lamentar-se, porque a inveja dos medíocres o tinha impedido de se dar a conhecer como teria merecido. Nino foi obrigado a intervir e com dureza. Levou-me outra vez para o pé da mãe. Na rua depois repreendeu-me. Disse: já sabes muito bem como é o meu pai. Não se lhe pode dar conversa. Eu fiz sinal que sim. E entretanto observei pelo canto do olho. Nino iria perder o cabelo? Engordaria? Pronunciaria palavras de raiva contra quem tivera mais sorte do que ele? Agora era um homem tão bonito, eu nem queria pensar nisso. Ia dizendo do pai: não se conforma. Quanto mais velho está, pior. Capítulo 41. Por essa mesma altura, a minha irmã deu à luz, entre mil ânsias e mil tumultos. Teve um rapaz a quem pôs o nome de Silvio, como o pai de Marcelo. Como a nossa mãe continuava a não estar bem de saúde, procurei eu ajudar Elisa. Estava branca da exaustão e aterrorizada com o recém-nascido. Ver o filho todo lambuzado de sangue e de fluidos dera-lhe a impressão de um corpinho em agonia e ficara horrorizada. Mas Silvio até era muito vivo, desesperava-se de punhos cerrados e ela agora não sabia como pegar-lhe ao colo, como dar-lhe banho, como tratar da ferida do cordão umbilical, como cortar-lhe as unhas. Até lhe repugnava que fosse rapaz. Tentei ensiná-la, mas durou pouco. Marcelo, sempre um pouco atrapalhado, tratou-me com um acanhamento por trás do qual eu sentia contrariedade, como se a minha presença em sua casa lhe complicasse o dia. E mesmo Elisa, em vez de se sentir grata, se mostrou aborrecida com tudo o que eu dizia, com a minha própria generosidade. Todos os dias dizia para mim: basta, tenho tantas coisas para fazer, amanhã não vou. Mas continuei a ir. E foram os factos que decidiram por mim. Factos desagradáveis. Uma manhã em que me encontrava em casa da minha irmã, fazia muito calor e o bairro dormitava sob uma poeira abrasadora. A estação de Bolonha fora pelos ares, dias antes. Houve um telefonema de Pepe. A nossa mãe desmaiara enquanto estava na casa de banho. Corri para junto dela. Tinha suores frios, tremia, sentia dores insuportáveis na barriga. Consegui finalmente obrigá-la a ir ao médico. Seguiram-se exames de natureza vária e dentro de pouco tempo foi-lhe diagnosticada uma doença má. Terminologia ambígua que aprendi a usar de imediato. O bairro recorria a ela quando se tratava de cancro e os médicos não lhe ficaram atrás. Traduziam o seu diagnóstico através de uma fórmula afim, talvez apenas um pouco mais culta. A doença não era só má, era implacável. O meu pai, perante aquela notícia, foi-se logo abaixo. Mostrou que não estava em condições de enfrentar a situação. Ficou deprimido. Os meus irmãos, de olhar vagamente alucinado, com uma cor amarelada, agitaram-se algum tempo com um ar prestável. E depois, absorvidos dia e noite pelos seus trabalhos indeterminados, evaporaram-se, deixando ficar dinheiro, que aliás era necessário, para médicos e medicamentos. Quanto à minha irmã, ficou em sua casa, assustada, desleixada, em camisa de noite, pronta a enfiar um mamilo na boca de Silvio, mesmo se ele apenas ameaçasse um vagido. De maneira que, ao quarto mês de gravidez, o peso da doença caiu todo em cima de mim. Não me importei. Queria que a minha mãe compreendesse, embora me tivesse sempre atormentado, que eu lhe queria bem. Tornei-me muito ativa. Mobilizei tanto Nino como Pietro, no sentido de me encaminharem para médicos ilustres. Levei-a a várias sumidades. Fiquei ao lado dela no hospital quando foi operada de urgência. Quando lhe deram alta, assistia em tudo, depois de a levar para casa. Fazia um calor insuportável. Estava permanentemente apreensiva. Enquanto a barriga começava a mostrar-se com alegria e no seu interior me crescia um coração diferente do que tinha no peito, observei de dia para dia, dolorosamente, o definhar da minha mãe. Emocionou-me ela estar sempre agarrada a mim para não se perder, como eu em pequena à sua mão. Quanto mais frágil e assustada a via, Mais orgulhosa me sentia de a manter viva. A princípio foi intratável, como de costume. Qualquer coisa que eu dissesse, contrariava sempre com recusas malcriadas. Não havia nada que não afirmasse que podia fazer sem mim. O médico queria ir consultá-lo sozinha. O hospital queria ir sozinha. Os tratamentos queria tratar disso sozinha. Não preciso de nada, refilava. Vai-te embora, só me incomodas. No entanto, zangava-se se eu me atrasava só um minuto. Uma vez que tinhas outras coisas para fazer, era inútil dizeres-me eu venho. Insultava-me. Se eu não ia prontamente buscar-lhe aquilo que me pedia e até se lançava com o seu andar claudicante para me mostrar que eu era pior do que a bela adormecida, ela era muito mais enérgica do que eu. Então, em quem pensas? A tua cabeça não está aqui, Lenu. Se me ponho à tua espera, estou feita. Criticava-me ferozmente por causa das minhas boas maneiras com médicos e enfermeiros. Sibilava. Se não os tratares com desprezo a estes pedaços de merda, marimbam-se para ti. Só vão a correr para quem lhes mete medo. Mas, entretanto, dentro dela qualquer coisa estava a mudar. Muitas vezes assustava-se com a sua própria agitação. Movia-se, como se receasse que o chão se lhe abrisse debaixo dos pés. Uma vez que a surpreendia ao espelho, olhava-se muitas vezes, com uma curiosidade que nunca tivera. Perguntou-me com embaraço: Tu lembras-te de quando eu fui nova? Depois, como se houvesse alguma relação entre essas duas coisas, obrigou-me, voltando aos seus velhos modos violentos, obrigou-me a jurar que nunca mais a internava no hospital, que não permitiria que ela morresse sozinha numa enfermaria. Marejaram-se-lhe os olhos de lágrimas. Preocupou-me, sobretudo, ela emocionar-se facilmente. Nunca acontecera. Comovia-se se falava em Dedé, se suspeitava que o meu pai já não tinha meias lavadas, se falava de Elisa em dificuldades com o bebé, se olhava para a minha barriga incipiente, se lhe vinham à lembrança os campos que outrora se estendiam em volta dos prédios do bairro. Ou seja, com a doença, veio-lhe uma fragilidade que até àquele momento nunca tivera. E essa fragilidade atenuou-lhe a neurastenia, substituiu-lhe por um sofrimento caprichoso que cada vez mais lhe fazia luzir os olhos. Uma tarde desatou a chorar, só porque se lembrara da professora Oliviero, que, aliás, sempre detestara. Lembras-te disso? De como ela insistiu para te fazeres o exame de admissão à escola média? E as lágrimas pela cara abaixo, sem conseguir sustê-las. Mãe, disse-lhe, acalma-te. Que motivo há para chorar? Fez-me impressão vê-la tão desesperada por nada. Não estava habituada. Ela também abanou a cabeça incrédula. Ria e chorava. Ria para me fazer compreender que não sabia que motivo havia para chorar. Capítulo 42. Foi aquele enfraquecimento dela que abriu lentamente as portas a uma intimidade que nunca tivéramos. De início envergonhava-se de estar doente. Se quando tinha as suas perdas de forças estivessem presentes o meu pai, os meus irmãos ou Elisa com Silvio, ela escondia-se na casa de banho. E quando eles insistiam com circunspeção: Mãe, como te sentes? Abre! Ela não abria. Respondia inevitavelmente: Estou ótima, o que querem? Porque não me deixam em paz, ao menos na retrete. A mim, porém, entregou-se de um momento para o outro. Resolveu pôr-me os seus sofrimentos diante dos olhos, sem mais pudores. Começou uma manhã na sua casa, quando me contou por que razão era coxa. Fê-lo de sua espontânea vontade, sem preâmbulos. O anjo da morte, disse com orgulho. Tocou-me ainda em pequena, com o mesmo mal de agora. Mas eu enganei-o, apesar de ser criança. E vais ver que eu engano outra vez, porque sei como sofrer. Aprendi aos 10 anos. Desde essa altura nunca deixei de o fazer. E se souberes como sofrer, O anjo respeita-te. Passado um tempo vais embora. E enquanto falava, levantou o vestido. Mostrou-me a perna ofendida, como se fosse a relíquia de uma velha batalha. Manuseou-a, espreitando-me, com uma risadinha estampada nos lábios e os olhos apavorados. A partir daquele momento foi sempre reduzindo o tempo em que ficava calada, rancorosa, e aumentando aquele em que se abria sem inibições. Às vezes dizia coisas embaraçosas. Revelou-me que nunca estivera com outro homem, a não ser o meu pai. Revelou-me com pesadas obscenidades que o meu pai era muito rápido. Ela não se recordava de o amplexo com ele alguma vez lhe ter dado, de facto, prazer. Revelou-me que sempre gostara dele e que ainda gostava, mas como se gosta de um irmão. Revelou-me que a única coisa bela da sua vida foi o momento em que eu lhe saíra da barriga. Eu, a sua primeira filha. Revelou-me que a culpa que mais lhe pesava, uma culpa pela qual iria para o inferno, era que nunca se sentira ligada aos outros filhos, que os considerara um castigo, e ainda assim os considerava. Revelou-me ainda, sem rodeios, que a sua única filha verdadeira era eu. Quando me revelou, recordo-me que estávamos no hospital para uma consulta. O desgosto foi tal que chorou, ainda mais do que o habitual. Murmurou: sempre me preocupei apenas contigo. Os outros para mim eram enteados. Por isso mereço a desilusão que me deste. Que punhalada, Nelenu! Que punhalada! Não devias ter deixado o Pietro. Não devias juntar-te com o filho do Sarratora, que é pior do que o pai. Um homem honesto, que é casado, que tem dois filhos, não vai roubar a mulher de outro. Defendi Nino. Tentei tranquilizá-la. Disse-lhe que agora existia o divórcio, que nos divorciaríamos os dois e depois casávamos. Ouviu-me sem me interromper. Já tinha gasto quase por completo a força com que dantes se insurgia e queria ter sempre razão. Agora limitava-se a abanar a cabeça. Estava pele e osso, pálida. Se me contradizia, fazia-o com a voz lenta de desconforto. Quando? Onde? Devo assistir e ver que te vais tornar pior do que eu? Não, mãe, não te preocupes, eu vou seguir em frente. Já não acredito em ti, Lenu. Tu já paraste. Verás que te darei alegrias. Todos te daremos, tanto eu como os meus irmãos. Os teus irmãos, abandonei-os, sinto vergonha. Não é verdade. A Elisa nada falta. E o Pepe e o Gianni trabalham, ganham, o que queres mais? Quero consertar as coisas. Dei-os aos três, ao Marcelo, e rei. Assim mesmo, em voz baixa. Estava inconsolável. Pintou um quadro que me surpreendeu. O Marcelo é mais delinquente do que o Michele, disse. Arrastou-me os filhos para a lama. Parece o melhor dos dois, mas não é verdade. Modificara-lhe a Lisa, que agora se sentia mais solara do que Greco, e se punha do lado dele em todas as coisas. Falou comigo o tempo todo a sussurrar, como se não estivéssemos à espera da nossa vez. Havia horas, naquela sala sórdida, apinhada de gente, de um dos hospitais mais conhecidos da cidade, mas sim em qualquer sítio onde Marcelo se encontrava a poucos passos. Tentei aligeirar as coisas para tranquilizá-la. A doença e a velhice faziam-na exagerar. Preocupas-te demasiado, disse-lhe. Respondeu: preocupo-me porque eu sei e tu não. Pergunta à Lina, se não acreditas em mim. Foi ali, naquela onda de palavras melancólicas que contavam como o bairro mudara para pior. Estava-se melhor quando era Dom Aquila Carracci que mandava, que desatou a falar-me de Lila, com uma aprovação ainda mais acentuada do que das outras vezes. Lila era a única capaz de pôr as coisas em ordem no bairro. Lila era capaz de fazer as coisas a bem e ainda mais a mal. Lila Tinha conhecimento de tudo, até das piores ações, mas nunca te condenava. Compreendia que qualquer pessoa pode errar, e ela em primeiro lugar. E por isso te ajudava. Lila, para ela, era como uma espécie de santa guerreira, que espalhava fulgor vingativo pela rua larga, nos jardins, por entre os prédios velhos e os novos. Escutei-a e pareceu-me que eu agora contava alguma coisa aos olhos dela, só porque estava de boas relações com essa nova autoridade do bairro. Classificou a amizade entre mim e Lila como uma amizade útil, que eu devia cultivar para sempre. E depressa fiquei a saber porquê. Faz-me um favor, pediu-me ela. Fala com ela e com o Enzo. Vê se eles me tiram os teus irmãos da rua. Vê se os põem a trabalhar com eles. Sorri-lhe, ajeitei-lhe uma madeixa dos cabelos grisalhos. Afirmava que não fizera caso dos outros filhos. No entanto, curvada, com as mãos a tremer, as unhas brancas apertadas em volta do meu braço, preocupava-se principalmente com eles. Queria tirá-los ao Solara e dá-los a Lila. Era o seu modo de emendar um erro de cálculo na guerra entre a vontade de fazer mal e a de fazer bem, para a qual fora adestrada desde sempre. Constatei que Lila lhe parecia ser a encarnação da vontade de fazer bem. Mãe, disse-lhe, eu faço tudo o que tu quiseres que faça, mas o Pepe e o Gianni, mesmo que a Lila os aceitasse, e não creio, ali é preciso estudar, nunca iriam trabalhar para ela por poucas liras. Com o Solara ganham mais. Fez sinal que sim, triste, mas insistiu. Tenta na mesma, tu andaste por fora, estás mal informada. Mas aqui toda a gente sabe que a Lila deitou abaixo o Michele. E agora que está grávida, vais ver, torna-se mais forte. No dia em que se decidir a isso, parte as pernas aos dois Solara.